Volte comigo lá em 2 Coríntios 5. Nós não vamos nos demorar mais. Verso 14. 2 Coríntios, verso, capítulo 5, verso 14. Deus está nos chamando para andar em verdade e em amor. Eu tentei falar um pouco de verdade. Porque a verdade, querido, ela não está em mim. A verdade é Jesus. Você precisa ser tocado por essa verdade. Você precisa buscar essa verdade. Você precisa ler a palavra e deixar a palavra confrontar os valores efêmeros, maldosos, que se intitulam verdade, que vêm deste mundo. Precisamos confrontar essas verdades, entre aspas, e dar espaço no nosso coração à verdade que é Jesus. Você quer saber, meu irmão, o que mais se parece com a verdade, o que é? O que mais se parece com a verdade, o que é? O que mais se parece com a verdade é a mentira. Porque a mentira, ela tem uma eloquência, ela tem vulto, ela se apruma como uma verdade. E o diabo, ele é bom de falar verdades para nós. E a gente aprende isso. Às vezes a gente vai discutir a relação lá no casal e acha que pode dizer a verdade uns para os outros. Você já viu isso? Ah, agora eu vou dizer a verdade para você. Agora eu vou dizer a verdade, porque agora... Meus queridos, misericórdia, Jesus tem poder. Eu e a Sandra, nós falamos tanta verdade um para o outro, gente. Foi 9 anos de falar a verdade um para os outros. A verdade parecia um chicote. Que agora você sempre... E agora você, porque todas as vezes... Ah, verdade. Paulo nos chama, querido, a vivermos a verdade para nós. Porque todas as vezes que o diabo fala a verdade para você, ele fala sem amor, sem compromisso com você. Todas as vezes que Satanás fala aquelas verdades, pelas metades, com eloquência de verdade, ele está querendo derrubar você. Todas as vezes que você fala a verdade para alguém sem amor, querido, aquilo tem eloquência de mentira. Aquilo não produz, aquilo destrói. A verdade com amor de Deus. A verdade com sabedoria, ela gera vida. A verdade com compromisso, porque o amor ali que Paulo usa em Efésios 5, em Efésios 4, 15, é ágape, amor, compromisso, amor sacrificial, seguindo a verdade em amor, cresçamos. A única maneira de crescermos, queridos, é vivenciando, tocando, buscando, tendo compromisso com a verdade em amor. Eu quero falar um pouquinho de amor para você aqui. Verso 14 de 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo fala: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Se você experimenta o amor de Cristo, um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos espreme, o amor de Cristo nos leva a nos doar. É tanto amor por um pecador que eu não tenho como ser dono de mim mais. eu não tenho como ser Senhor mais da minha vida. É muito amor. É muito amor. É imerecido. Eu não mereço esse amor de Cristo para mim. E, na verdade, não é para mim, não, querido. É para nós. Passa por mim. O desejo de Deus é que o amor passe por mim. E, além de refrigério na minha vida, causar refrigério naqueles meus queridos que estão ali comigo. O desejo de Deus é que você seja pleno do amor, para que o amor passe por você e contamine as pessoas que estão do seu lado. Nem que de vez em quando alguma contaminação passe e às vezes a gente aja rispidamente com alguém dentro de casa, no nosso meio, mas esse amor fluindo em nós logo corrige a nossa atitude, vai lá e pede perdão. O amor de Cristo é um amor de reconciliação, nós vamos ver aqui agora. Verso 18, ele está explicando o que é ser nova criatura, ele está explicando o que é estar em Cristo e tudo se fazendo novo. O verso 18 diz assim, ora, ou seja, ele está concluindo, ele está explicando o texto. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Querido, você quer saber o que é o amor de Deus? Você quer saber se você realmente é filho de Deus? Você quer saber se você realmente já passou da morte para a vida? Você quer dar ouvidos à palavra de João que fala, nisto conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você quer saber, querido? É se o amor de Deus na sua vida gera comunhão, crescimento, relacionamentos responsáveis. Às vezes é difícil vivermos em família, principalmente quando uma família está passando por um tempo de turbulência. Os relacionamentos não estão tão confortáveis. Mas aí é um tempo, querido, que o amor de Deus tem que vir, que tanto sara você, quanto ajuda você a sarar os outros. Porque o amor te constrange a se dar, a se doar. E agora você, que tem o amor de Deus, assim como Jesus te reconciliou com o Pai e não imputou na sua vida os seus pecados, agora você também reconcilia pessoas com Deus e pessoas com pessoas, não imputando a elas os seus pecados. Igualzinho acontece lá em casa, né? Na maioria das vezes, querido, nós estamos prontinhos para apontar os erros dos outros, apontar os pecados. Você! Porque você, porque todas as vezes, eu e a Sandra, nós viramos o velocímetro, para falar isso para o outro. Nós dávamos conta de ficar discutindo uma noite inteira sentado numa cama, os dois chorando. Que tempo perdido. Até que Deus fez uma obra na minha vida, na vida dela, nos moeu. Tirou de nós as infantilidades, as expectativas erradas, curou as nossas vidas, nós trouxemos para o nosso casamento um monte de coisa errada, sabe, uma autoimagem baixa, coração ferido, necessidade de amor, de identidade, de pai, de mãe, necessidade de colo. Nós chegamos tão infantis no nosso relacionamento que a única coisa que nós conseguimos foi nos bater. E coitado das meninas, né, Mari? Desculpa aí, viu bem. Vou pedir perdão muitas vezes ainda. E Deus está me mudando, hein, meu irmão? Estou pronto, não. Sou custoso ainda. Eu preciso do amor de Deus na minha vida. Eu preciso de ainda que essa fonte de amor do Pai ainda flua na minha vida para levar um monte de coisa que não está certo. Para curar minha vida, para curar meu coração, para trazer reconciliação, para me ensinar a amar, para me ensinar a respeitar as pessoas, para me ensinar a ética de Deus. Nós falamos hoje, foi uma benção, meu irmão. Lá na escola de discípulo, o pastor Marquinhos aqui deu uma palavra lá que eu saí até torto. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos voltar para o texto bíblico, é tão simples. Palavras que nós estamos acostumado a ler todos os dias. E alguém se está em Cristo, agora é nova criatura. Tudo se fez novo. Aí Paulo fala, peraí, não é assim não. O se fez novo é que antes você tinha uma atitude, agora você ama as pessoas. Antes você era insuportável e você queria que todo mundo te servisse. Agora você virou fonte de bênção na sua vida. Antes você era o primeiro a empinar a carroça, a rodar a baiana. Agora você é o primeiro a falar, vamos orar, vamos dar um tempo, vamos pedir para Deus nos abençoar aqui. Vamos orar. Vamos pedir para Deus. Você é o primeiro agora a se converter, porque agora o amor de Cristo te constrangeu. De sorte, verso 20, acompanha comigo, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Querido, sabe o que Paulo está dizendo? Que a sua vida é tão bela, cheia do amor, que o ministério da reconciliação está sobre a sua vida. Você reconcilia pessoas com Deus e pessoas com pessoas. Você é um embaixador, você constrange também as pessoas pela sua vida. Olha que as pessoas vão lá na sua casa, elas falam assim, tem um negócio aqui, nossa, vocês amam tanto uns aos outros, né? Precisava ter um marido desse, precisava ter uma esposa dessa, precisava ter uns filhos desse. Querido, você tem a esposa certa, você tem o marido certo, você tem os filhos certos e você tem o amor de Deus na sua vida. Você só precisa praticar. A vontade de Deus é que nós sigamos a verdade em amor, naquele que é o cabeça. Sabe o que significa isso, meu querido? Que eu não sou dono de nada, eu não tenho nada, eu sou servo de Cristo.